Capítulo 75. Ao regente do coral, salmo de Asaf, para ser cantado com a melodia, não destruas. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala de tuas maravilhas. Tu disseste: no tempo que determinei, julgarei com justiça. Quando a terra e seus moradores estremecem, sou eu que mantenho firme seus alicerces. Adverti aos orgulhosos: parem de contar vantagem. Disse aos perversos: não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância. Pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga. Ele decide quem se levantará e quem cairá. Pois o Senhor tem na mão um cálice, cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho, e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó. Pois Deus disse: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos.